Fala galera, Troas, voltando então às nossas atividades após duas semanas aí off dos microfones, estou de volta mais uma vez. Tentei aí por algumas semanas aí trazer o Pedrão ou o Hélio, mas infelizmente por questão de horário não dá certo, não conseguimos ser possível realizar essa edição com eles. Bom, seguindo as minhas folgas aí, domingo eu tô de folga, então eu vou estar em casa, vou assistir a corrida da em Sonoma, da Cup, né? Então eu vou estar aí ao vivo com vocês assistindo a corrida. E claro, possivelmente tentarei gravar logo após a corrida junto com o Pedro e com o Hélio, se possível, ou com o Hélio, ou com o Lucas, ou com o Diogo, quem estiver disponível para poder gravar com a gente. Então eu prefiro fazer essa gravação aí com os senhores que estão sempre com a gente aí. Bom, mas isso aí é talvez uma tentativa, talvez eu não consiga realmente, só saia o podcast só semana que vem mesmo, durante a semana mesmo. Essa é uma tentativa, claro, mas não depende só de mim, depende da disponibilidade de outras pessoas também, né, se eles podem ou não, ou talvez até eu também, né, já porque é minha folga no domingo. Talvez eu vou acabar aproveitando a folga, né? Assim que acabar a corrida, eu vou aproveitar com minha filha. Devo levar ela na praça pra passear e brincar bastante, andar de bicicleta lá, comer pipoca, fazer um monte de bagunça, ver os peixes, que ela tem um aquário muito bonito lá na praça aqui na minha cidade. Então eu devo talvez fazer isso e não gravar. Mas eu quero gravar sim. Pode ser, quem sabe a gente consegue encaixar. Então seja bem-vindo novamente à edição 146 da sua quinta temporada do podcast True Wide. Já era pra estar numa 158 já, mas enfim. Isso aí já passou já. Vamos lá, vamos seguir em frente então. Aconteceu bastante coisa aí nas últimas semanas. Tivemos corrida em Pocono, que foi muito legal a transmissão da Xfinity Series, né? Que foi aí só os pilotos, os comentaristas, os repórteres, só o piloto da Cup Series. Foi bem legal mesmo. Kevin Harvick se mostra com uma boa habilidade para narrar e comentar. Sempre as participações dele nas transmissões da Xfinity Series sempre é muito positivo, eu gosto muito. Dois caras que têm bons argumentos, é o Kevin Harvick e o Brad Keselowski, sempre traz boas participações quando eles estão na Xfinity Series. Lembrando que na Xfinity Series, né, na Fox, sempre um comentarista é um piloto da Cup Series, que isso é muito interessante. Mais ou menos assim, então às vezes quando eles não estão na pista, eles estão na cabine de transmissão com o pessoal da Fox. Beleza, pessoal, então eu gostei demais daquela corrida lá em Pocono, mas o Keselowski conseguiu enfim trazer a vitória para o carro número 22 novamente. Fazia tempo que esse carro 22 não vencia, desde Charlotte 2015 o carro 22 não vencia, e o Keselowski conseguiu trazer o 22 ao Victory Lane novamente depois de muito tempo. Bom, só não quero muito atropelar muitos assuntos não, porque tem bastante coisa para falar, né? Então eu já abro aqui o programa para vocês aqui, vou falar da Truck Series lá em Gator, que foi um corridaço. A Truck Series é espetacular, é fenomenal, cada vez melhor, é sensacional as corridas da Truck Series. Então sejam todos bem-vindos à edição número 146, onde iremos falar de Gator e da Truck Series e Michigan, para falar também, né, da Xfinity Series e da Cup Series que aconteceu nesse final de semana. Final de semana próximo está vindo aí, vem Iowa para Truck Series e Xfinity Series, e também Sonoma para a Cup Series e também a KN West. Bom, pessoal, então sejam todos bem-vindos, a você que está no caminho para casa, para o trabalho, para faculdade, ou até mesmo em casa, aí, esperando o tempo passar, ou até mesmo aí, sei lá, descansando com os pezão para cima aí, só esperando a hora passar, e está a fim de ouvir a gente aí também, o nosso podcast, falar nossas bobeiras aqui sobre o NASCAR, ou também a pessoa da calada da madrugada, o pessoal que gosta de ficar aí acordado na madrugada aí, sempre ouvindo podcast, colocando os podcasts em dia. Hoje em dia tem bastante pessoas que gostam de fazer isso. Eu faço isso também porque eu sou meio que, meu horário não permite ver durante o dia muita coisa. Então eu também gosto, sempre quando chega a noite, eu tá ouvindo alguma coisa aí. Procuro ouvir podcast sobre races, também sobre games, né? Então estou sempre aí também ouvindo nossos podcasts, nossos amigos aí. Quero mandar um abraço pro pessoal do Café com Velocidade e do Cafeteria também. É o mesmo pessoal, mas um abraço para todos lá. Então, segue em frente aqui o podcast True Wide. Quinta temporada, ano que vem a sexta temporada. Eu vou tentar, não sei se vou conseguir, mas eu quero tentar, né, conseguir um brinde aí pra vocês aí, né, que no final do ano aí, quem sabe, dá pra vocês, sortear aqui pra vocês um brinde no final do ano sobre a NASCAR. Vou pensar ainda o que, que eu vou comprar, o que, que eu posso comprar pra vocês. Afinal, as coisas estão feias, meus amigos. É, as coisas no Brasil estão muito feias. Mas o podcast, um diecast é bem baratinho. Eu vou tentar aí ver pra vocês, disponibilizar pra vocês um brinde final do ano aí. Beleza? Na última edição do ano. Então vamos lá então, pessoal. Vamos falar sobre a Truck Series, vamos falar sobre Gettel. A corrida foi muito, muito, muito boa mesmo, muito bem disputada. Gostei demais da corrida da Truck Series, né? A vitória ficou com o Johan Mecek, uma vitória sensacional, uma vitória emocionante. O Johan Mecek não era nem tanto fator para a vitória, mas ele acabou ficando ali na pista, ali no finalzinho, num bom track position, né? Bem encaixado ali. Ele já viu uma estratégia de dois pneus nos pits para ganhar, um pouco de posição na pista, e acabou dando certo aí na última relargada. Ele foi embora, deixou o Matt Crafton, que vem batendo na trave aí há 3 anos agora, né? 2015, 2016, 2017, venceu 2014 o Matt Crafton, mas aí mais uma vez aí ficou para trás. O Johan venceu a corrida, tá de parabéns, vitória emocionante, deu sobrevida a essa equipe aí da Nenco Motorsports, né, que é a equipe do Johan Mecek. Então, graças a Deus, deu tudo certo pra eles aí. Torço muito pro Johan Mecek, sempre batendo na trave, sempre tendo salvo no finalzinho. O Johan Mecek é um grande piloto, é um bom, muito talentoso. Tem um pai também que já correu já, mas diferente talvez de outros pilotos aí, né, outros pilotos que tem um pai que já correu, o Johan Mecek amassa, e assim, o negócio dele é bem amargo mesmo. É bem difícil as coisas para ele, sempre no finalzinho eles conseguem. O ano passado eles estavam com um bom truque, começaram muito bem a temporada no ano passado, depois passaram por um período muito ruim, até que chegou a vitória no Canadá, que conseguiu alguns patrocínios, né, para tentar terminar a temporada. Claro que eles conseguiram terminar a temporada com os patrocínios, mas talvez se aquela vitória no Canadá não chega, e talvez nem terminado a temporada eles teriam terminado devido à falta de dinheiro da equipe. Mais uma vez isso aconteceu, garantiu um patrocínio para mais algumas corridas. Espero que dê tudo certo e consiga vir mais vitórias para eles, porque eles são batalhadores, realmente eles merecem, e merecem muito. Então parabéns, Johan Mecek, chega a sua 4ª vitória na Truck Series, a sua primeira na temporada 2017, em 8 corridas desse ano. Beleza, pessoal? Bom, o segundo colocado aqui, que eu já quero destacar, o Chase Briscoe. Chase Briscoe que segue cada vez mais forte e impiedoso. Chase Briscoe andou muito bem. Estou de parabéns ao Chase Briscoe pelo tanto que andou, como foi rápido, como foi combatente durante a corrida toda. Na parte final da corrida ali, chegou a ter alguns esporrões ali. Estou fazendo corrida com o Chase Briscoe, Chase Briscoe com o Johnny Sauter, o Matt Crafton ali também. Se enrolou um pouquinho com o Graham Affery. Então, ainda terminou muito bem o Chase Briscoe, foi o segundo colocado, uma excelente corrida para ele, mais uma grande corrida da Brad Keselowski Racing, né? Então, as coisas estão funcionando pro Chase Briscoe, que faz cada vez mais, né, por merecer o truque que ele tem, e com certeza começa a ser um pouquinho esse cara fator, né, para lutar pelo título. É claro que é um novato, mas é um novato que está mostrando um talento muito, muito grande aí, o Chase Briscoe. Outro destaque é o Johnny Sauter, que segue aí impiedoso como sempre. O Johnny Sauter terminou na terceira posição, a única corrida que ele terminou fora do top 10, do top 5, né, foi Texas e Daytona. Daytona ele acabou terminando 15º, andava muito bem, né, ele chegou a liderar várias voltas, liderou praticamente metade da corrida do Johnny Sauter, mas infelizmente teve problemas, foi coletado em acidente, mas com certeza, não posso afirmar, né, mas creio eu que seria um top 5 no mínimo para o Johnny Sauter em Daytona. E lá no Texas, que ele foi apenas o 8º colocado. Segue muito bem, em boa forma, o Johnny Sauter na temporada 2017. É o líder do campeonato da Truck Series. O outro cara é o Matt Crafton, que continua muito bem também, né? São 8 corridas, 2 top 5 e 5 top 10. Segue muito bem aí na terceira posição do campeonato, tá tranquilo, tá naquele momento ali de esperar as coisas acontecer. Mais uma vez lutou pela vitória, não deu certo dessa vez, mas continua nas cabeceiras ali, continua como favorito o Matt Crafton. O outro cara que eu preciso destacar é o Graham Affery, que fez uma excelente corrida nesse final de semana lá em Gateway. Parabéns a ele, parabéns pelo seu grande desempenho. Gostei demais dele, somou aí mais um top 5, né, o Graham Affery. Terminou na 5ª posição, fechando o top 5 aí. Agora são 3 top 5 e 5 top 10. Parabéns a ele. Ainda tem só apenas 18 voltas liderado. Não foi nenhum, chegou a ser nenhum fator para vencer a corrida esse ano. Mas está muito, muito bem o Graham Affery esse ano aí. Espero que ele consiga aí encaixar e lutar por algo mais concreto até no final do ano. Outro destaque aqui é o Christophe Bell, que foi o sexto colocado. Soma aí agora 2 vitórias, 5 top 5 e 7 top 10. É, praticamente, vamos colocar assim, que são das 8 corridas que aconteceu até agora, foram apenas uma fora do top 10. Realmente é o cara do grande destaque nessa temporada 2017, o Christophe Bell. O Christophe Bell que assumiu, né, esse ano com a saída do William Baron, ele assumiu o posto de piloto principal, então as coisas precisam e devem acontecer para o Christophe Bell. Outro cara também que vem ali, comendo pelas beiradinhas, devagarzinho, chegando, crescendo, evoluindo na temporada. Fez uma temporada de uma part time, né, no ano passado, uma certa evolução. Esse ano voltou para fazer full time e continua muito, muito bem, né, o Ryan Truex aí. Ele que é o 7º colocado no campeonato, somou aí mais um top 10, foi o... Perdão, pessoal, deu uma engasgadinha aqui. Ele foi o 7º colocado, o Ryan Truex, na garganta seca, falar sozinho. E também foi o, somou aí o seu 6º top 10 na temporada 2017, então parabéns ao Ryan Truex. Ele que corre pela pequena e humilde Shijek Hattori, um time aí de um único truque, né? Então é muito legal ver os times pequenos aí, piloto levando um time pequeno a algo um pouco maior aí. Então parabéns aí ao Ryan Truex. E também a Shijek Hattori por dar um truque um pouco melhor para ele do que o ano passado. Ele conseguir fazer corridas melhores e mostrar realmente o desempenho dele. Então parabéns ao Ryan Truex por somar aí mais um top 10. E o curioso, pessoal, que são 6 top 10 em 8 corridas, apenas 2 corridas fora do top 10. É realmente de se elogiar o desempenho aí do nosso amigo Ryan Truex. O Ben Rhodes foi o 8º colocado. Ben Rhodes também continua muito, muito bem, né? Segue aí, é o 5º colocado no campeonato. Segue aí com 3 top 5 e 5 top 10. O Noah Gregson não foi muito bem, mas até que no final se recuperou um pouquinho mais, terminou dentro do top 10. Agora soma 5 e é o 10º no campeonato. E o Justin Haley, né? O Justin Haley segue aí na sua saga aí, o Justin Haley que é o atual campeão da Caena Pro Series East, né, pessoal? Ele que foi campeão no passado, agora segue aí no seu caminho aí na Truck Series para tentar ser campeão. Ele que foi o 9º colocado, né, o Justin Haley. E o Justin Haley fechou o top 10 aí. Temos outros pilotos aqui, pessoal. O Austin Sendrick, que foi o 11º colocado. Cole Cody foi o 12º. Cass Grala foi o 13º. Austin Hill, 14º. TJ Bell, o 15º. É, esses foram os Calimor destaque aí. O Todd Gillan, pessoal, fez a sua participação nessa corrida aí. Fazia uma grande corrida, tava andando muito, muito bem mesmo, né, o Todd Gillan. E infelizmente tem um problema de transmissão fazendo a corrida, tava ali dentro do top 5, lutando ali com os caras ali, batendo porta mesmo. Mas infelizmente teve problema mecânico, não conseguiu terminar a corrida. O Johnny Metchek, o pai, também abandonou a corrida logo no comecinho, né, fez um starting park. Então foi o 28º colocado. E é isso mesmo, pessoal. Certo, corrida muito boa, corrida muito movimentada. O John Hunter venceu o estágio 1, venceu a corrida principal. O Chase Briscoe venceu o segundo estágio, né? Soma-se pontos importantes para o playoff aí da categoria. Então segue tudo muito beleza, tudo muito bem aí. E eu só quero destacar também, pessoal, o Ryan Truex. Ele ficou dentro do top 10 no estágio 1, no estágio 2 e no final da corrida. Então parabéns realmente ao Ryan Truex, que fez um grande final de semana. Realmente andou muito, muito, muito bem mesmo. Eu quero destacar aqui um pouquinho antes de passar meu para a próxima categoria aí. Eu quero falar só um pouquinho aqui do Cass Grala, que não vem com bons desempenhos, né? Vem aí meio que bateu o Charlotte, né, teve um problema no Charlotte, depois de novo foi o 2º colocado, chegou ali no pescoço do Johnny Sauter, no Texas foi o 10º colocado e agora terminou fora do top 10 e o 13º colocado. É, o Cass Grala é um cara que eu quero falar dele porque é um cara que eu postei no começo da temporada, então eu preciso falar desse cara aí. Ele mostrou-se muito bem no ano passado quando fez suas participações na Truck Series e esse ano aí fazendo full time as coisas um pouco diferentes. Né? É, o truque que ele tá não é dos melhores, não é o nível do Johnny Sauter, né? Com certeza não é, mas o Cass Grala está encaixando sim bons resultados, boas corridas. Claro que resultados melhores e mais positivos espero que venham com o tempo, né? É, são aí venceu, claro que ele venceu em Daytona. Não podemos falar que venceu em Daytona porque é fácil, porque não é fácil vencer em Daytona também, mas ele tem uma vitória no currículo dele aí na temporada 2017 já, né? E espero que também que os resultados positivos também voltem a acontecer, né? É porque vencer uma corrida tem que bater nas outras, no caso da Truck Series, nas outras 22. Então eu espero que ele realmente vença, espero que ele realmente faça boas corridas ainda esse ano. Vamos esperar o desempenho dele agora esse final de semana em Iowa. Aí é uma pista que ele anda muito bem, ele já conhece a pista de Iowa quando corria na KN Pro Series. Beleza, pessoal? Então daqui a pouco eu volto para falar da Active Series, né? Ah, só isso aqui, deixa eu só passar aqui os números da corrida, tá? Que sempre gosto de passar. A corrida teve duração de 1 hora e 47 minutos, corrida muito rápida, diga-se de passagem, né? Poucas bandeiras amarelas, apenas 3. Que foi as bandeiras amarelas do final do segmento 1, segmento 2, e no finalzinho foi quando o Truck 50 parou na pista, né, por problemas de motor. Ele acabou ficando parado no meio da pista lá, perdão, problema elétrico, o 50 ficou parado na pista, né? Então aí tivemos apenas 3 bandeiras amarelas, por isso talvez essa corrida muito rápida que tivemos aí. O John Hanimechek aí foi impiedoso no finalzinho, tomou a vitória do Matt Crafton bem no finalzinho, deixou o Crafton falando sozinho e segue aí, né, o Johnny Sauter, como eu já havia falado, como líder, o Bell o segundo, Crafton, Briscoe e Rhodes, esses são os 5 primeiros aí. Beleza, pessoal? Então, a Truck Series agora volta no final de semana, na sexta-feira em Iowa, depois Kentucky e depois temos Eldora, né, no dia 19/7, essa corrida aí. Eu espero que vocês assistam, porque realmente sempre Eldora é muito legal. Beleza, pessoal? Então, sexta-feira, não perca a Truck Series, 9:30 da noite. Um abraço e eu volto daqui a pouco para o bloco da Action Series.